I'm not a man. I'm not a beast. I'm about as shapeless as the man in the moon. Monstros. Monstro, substantivo masculino. Corpo organizado que apresenta, parcial ou totalmente, conformação anómala. Ser mitológico ou lendário, de conformação extravagante. Indivíduo que causa pasmo. Pessoa cruel ou horrenda, ser anormal, de preferência assustador ou ameaçador. Contraria as normas tanto morfológicas como morais da humanidade. Enorme, extraordinário. Dr. Bauman, I learnt a great deal from you at the university about the violet ray, the ultraviolet ray, which you said was the highest color in the spectrum. You were wrong. Here in this machinery, I have gone beyond that. I have discovered the great ray that first brought life into the world. Oh, And your proof? Tonight you shall have your proof. At first I experimented only with dead animals, and then a human heart, which I kept beating for 3 weeks. But now, I'm going to turn that ray on that body and endow it with life. And you really believe that you can bring life to the dead? That body is not dead. It has never lived. I created it. I made it with my own hands from the bodies I took from graves, from the gallows, anywhere. Existem mitos e lendas sobre monstros quase tão antigas como o próprio homem. Variam tanto quanto à forma como aos comportamentos. Em muitos locais e para muitas pessoas, estas lendas ainda hoje são consideradas uma realidade. Será que isso acontece porque os monstros são, no fundo, parte de nós? Serão os monstros, de facto, não mais do que homens atormentados? Chamámos ao estúdio um psicólogo que nos irá ajudar a compreender um pouco melhor os fenómenos psicológicos que estão por trás da criação de um monstro. Dr. Vítor Mascarenhas Esteves, consegue explicar esta necessidade que o homem tem de criar mitos sobre monstros? Em psicologia, chamamos projeção a um mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outra pessoa. Este fenómeno ocorre quando os sentimentos ameaçados ou inaceitáveis de determinado indivíduo são reprimidos e então projetados em alguém. Trata-se de um processo muito comum, que todos nós acabamos por utilizar numa determinada altura e em certa medida. Deduzo que existam algumas vantagens psicológicas para o indivíduo que pratica a projeção. Quais são? A projeção psicológica reduz a ansiedade por permitir a expressão de impulsos inconscientes, indesejados ou não, fazendo com que a mente consciente não os reconheça. Um exemplo de tal comportamento pode ser o de quando alguém culpa determinado indivíduo por um fracasso próprio. Em tal caso, a mente evita o desconforto da admissão consciente da falta cometida, mantendo os sentimentos no inconsciente e projetando, assim, as falhas numa outra pessoa. Existe alguém a quem possamos chamar o pai desta teoria? Esta teoria foi desenvolvida por Sigmund Freud e posteriormente refinada pela sua filha Anna Freud. Por esse motivo, é também chamada de projeção freudiana. É possível dar-nos um exemplo de um caso concreto em que possamos ver o processo da projeção em ação? Para entender o processo, podemos considerar uma pessoa que tem pensamentos de infidelidade durante um relacionamento. Em vez de lidar com esses pensamentos indesejáveis de forma consciente, o indivíduo projeta subconscientemente esses sentimentos no parceiro e começa a acreditar que o outro é que tem pensamentos de infidelidade ou, até mesmo, que ele ou ela tem outros casos. Nesse sentido, a projeção psicológica está relacionada com a recusa, que é o único mecanismo de defesa mais primitivo que a própria projeção. Aquele que luta com monstros deveria olhar para si mesmo para não se tornar um monstro. E quando você olhar para um longo abismo, o abismo também deve olhar para si. Somos, a todo momento, bombardeados com imagens de monstros. Vampiros, lobisomens, zombies, bruxas, titãs e toda uma diversidade de demónios que saem das sombras para dominar as pessoas, casas e objetos. Desde a terra infância, somos moralizados pela figura do monstro. O papão, o monstro do armário, o fantasma que mora debaixo da cama, etc. Todos estes foram citados em algum momento das nossas vidas, apenas para nos fazer dormir na hora estipulada pelos pais, comer verduras, tomar banho ou somente para nos amedrontar. A cultura e as artes estão apinhadas de animais que não têm equivalentes exatos na natureza. Uma fauna de monstros, prodígios e maravilhas imensas serpenteia e assalta todas as artes, como se o mundo natural fosse de certa forma deficiente. A repugnância e o encantamento que os monstros exercem atravessam séculos. Eles são a própria representação dos medos e perigos presentes na experiência humana. Thank you. Convidamos agora o prestigiado historiador de cinema, Manuel Marques, para nos falar sobre as representações de monstros na sétima arte. Se não esperas o inesperado, não o encontrarás. A monstruosidade não nos é estranha, mas por que vamos ao cinema ver os monstros? O motivo é simples. É na sua fialdade que encontramos o prazer. Aliás, para certos espíritos mais curiosos e entediados, o gozo da fialdade provém de um sentimento ainda mais misterioso, que é a sede do desconhecido e o gosto pelo horrível. E é precisamente esta sede do desconhecido que faz a representação da monstruosidade persistir e existir por séculos. Temos sede, mas também medo do desconhecido, medo do estranho, do monstruoso, do inquietante. Basicamente, o cinema de horror forma uma ligação entre nossa fantasia sobre o medo e nossos verdadeiros medos. Os filmes de terror deixam-nos desconfortáveis e quanto mais desconfortáveis, mais fascinados ficamos. É importante perceber que o cinema de terror desempenha um papel nas nossas vidas, purga os nossos medos, estando nós em segurança, dando-nos a sensação de que caso fizéssemos parte do filme, seríamos capazes de lutar pela vida. Thank you. A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo. E a espécie mais forte e mais antiga de medo é o medo desconhecido. Tell them, Jekyll. Tell them. It's no use, Jekyll. You know it's no use. Tell them what happened. I beg of you, Jekyll. Tell them who you are. Tell them what you've done. I've done nothing. I'm Dr. Jekyll. I'm Dr. Henry Jekyll. I've done nothing. I'm Dr. Jekyll. I'm Dr. Henry Jekyll, I tell you. I've done nothing. You're looking for a man named Hyde. Hyde! I'm Dr. Henry Jekyll. I'm Dr. Jekyll. I tell you, I'm Dr. Jekyll. I'm Dr. Henry Jekyll. E quais é que são os elementos essenciais que não podem faltar num bom filme de terror? Os elementos necessários a um bom filme de terror variam muito conforme a intenção do realizador. No entanto, existem alguns temperos que não podem faltar. As trevas, os seres monstruosos, os fantasmas, os cemitérios, a magia, os bosques impenetráveis, as ruínas e os mistérios da ciência. Através destes cânones, tanto o horror como a fantasia e o medo ganharam representação cinematográfica, ganharam olhos e corações em salas escuras e figuras como vampiros, zombies, marcianos, lobisomens, bruxas e demónios passaram a habitar o nosso imaginário social e iconográfico. O medo, que no fundo acaba por ser a fonte dos filmes de terror, pode provocar reações físicas? Naturalmente. Essas reações vão desde descargos de adrenalina, acelerações cardíacas, tremores e até breves momentos de depressão, pânico ou outro. Após estes depoimentos de dois especialistas, tiramos as nossas próprias conclusões. Aqui está a nossa opinião final. Na cultura dos filmes de terror, não há uma atração mórbida pela morte, como alguns têm interpretado. Pelo contrário, há uma atração pela vida. Não celebram a deformidade, mas ao retratá-la, celebram antes a saúde e a energia. Eles são os purificadores da mente, não despedindo rancor, mas sim aliviando a ansiedade. Muitos filmes de horror dão a entender que o inimigo vem de dentro, que está entre nós, não provém do desconhecido, mas da nossa mente. Os monstros somos nós do outro lado do ecrã. São seres que amam como nós, mas têm medo de não ser correspondidos, pois sabem de antemão que não serão aceitos. O mundo é grande, mas em nós ele é profundo como o mar. What is below? No, no more. Nada é mais difícil de suportar que uma sucessão de dias belos. Este programa teve locução de Maria Corte Real, Amélia Vasconcelos, David Rocha e Luís Soares. Escutamos músicas de Bernard Herrmann, John Morris, Jerry Goldsmith, James Horner, Elliot Goldenthal e Howard Shore. A realização foi de Maria Corte Real.